Panorama Agrícola para 12 de abril de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é sexta-feira de Lua Nova, 12 de abril de 2013. Estamos abrindo este programa para você com o Márcio Peixe na mesa de som. O ditado de hoje é: se arrumamos o cabelo todos os dias, por que não arrumar também o coração? Confira no programa de hoje uma dica sobre ordenha. No noticiário, a festa da banana na região rural de Joinville. E no boletim do SC Rural, Fundo de Investimentos Sustentáveis e os novos projetos para 2013. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Lave com água potável os equipamentos e utensílios utilizados na ordenha. O profissional responsável por esse trabalho deve cuidar também da sua higiene, lavando bem as mãos. É hora das notícias. Estamos anunciando para você a terceira festa da banana neste domingo, dia 14, no bairro Vila Nova de Joinville. Ano passado, em torno de 500 pessoas prestigiaram esta festa da banana no interior de Joinville, passando pelo galpão de festas e experimentando um cardápio variado de pratos doces e salgados à base de banana. A festa esse ano, então, neste domingo, 14 de abril, na região rural do bairro Vila Nova de Joinville, uma promoção do Grupo de Desenvolvimento da Mulher Rural da Estrada Blumenau, região rural do bairro Vila Nova de Joinville. Domingo, 14 de abril, festa da banana. A empresa de alimentos Tyson do Brasil firmou parceria com a Galos Avícola para iniciar o abate de frangos verdes em Santa Catarina. São aqueles criados sem uso de ingredientes de origem animal nas rações. Nessa parceria, a Galos será responsável pelo fornecimento dos pintinhos, ração, assistência técnica e logística, enquanto 50 avicultores integrados da região de Taió, no Alto Vale do Itajaí, vão oferecer a estrutura da fazenda e a sua mão de obra. Já a Tyson do Brasil será responsável pelo abate de frangos, cujo processamento será feito na unidade de Itaiópolis, Planalto Norte de Santa Catarina. Os produtos dessa parceria devem ser destinados à Arábia Saudita, novo mercado de exportações da Tyson, que vende também para países da Europa, Ásia, África, América do Sul, Caribe e Oriente Médio. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, conversamos com Osmar Trombeta, engenheiro agrônomo e gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis deste programa de Estado, que é o SC Rural, sobre os novos projetos estruturantes para 2013. Nós estamos na expectativa de receber em torno de 40 propostas de grupos agricultores. Há uma perspectiva já relativamente confirmada de que é possível se atingir essa meta. Então, essa é a nossa expectativa. Inclusive, buscamos já recurso junto à Secretaria da Fazenda para, em havendo essa demanda, termos condições de cobrir toda essa demanda que possa vir do interior. Bem, o agricultor que está nos ouvindo deve proceder como para demonstrar interesse em desenvolver um projeto estruturante? A nossa referência sempre são os escritórios locais da EPAGRE e da SIDASC. Então, a gente, até aproveitando esse momento, gostaria de fazer um chamamento a todos os agricultores, e principalmente aqueles agricultores que já estão organizados em grupos, já têm sua associação, já têm sua cooperativa, ou mesmo já vem trabalhando há alguns anos de forma conjunta, de forma informal, trabalhando mais na confiança do que oficializado, que busque nos escritórios da IPAGRE, junto aos nossos colegas extensionistas e da CIDASC, como eu já comentei, informações, quais os procedimentos que devem ser seguidos, porque até a elaboração do projeto existem alguns passos. Primeiro deles, o agricultor tem que manifestar o seu interesse, né? Quer dizer, ele tem que dizer o que ele quer, quem vai participar do processo, quais são os investimentos que ele tem intenção, os recursos necessários para que isso aconteça. E como nós trabalhamos com todo o Estado, existe a possibilidade de nós termos eventualmente mais propostas do que recursos, porque trabalhamos com cotas anuais. Então, é interessante o agricultor fazer essa proposta o mais rápido possível, né? E essa documentação, então, depois ela é analisada e, havendo aprovação, se essa manifestação dos agricultores tiver consistência e houver o entendimento de que ele vai fortalecer a agricultura familiar, então é autorizada a elaboração do projeto. Então, é isso que a gente recomenda aos agricultores. Busque informações. Se já tem um grupo organizado, discuta com o extensionista, com a extensionista do seu município, qual seria a forma mais viável de buscar esse apoio dentro de uma política pública do Estado, da Secretaria da Agricultura, que é o SC Rural. Bem, Osmar Trombeta, qual é a cota de investimentos para esses 40 projetos estruturantes deste ano? Nós temos uma estimativa de aplicação de em torno de 12 milhões para esse ano. Como nós temos ele parcelado mensalmente, então há necessidade de nós termos, vamos dizer assim, essa demanda dos agricultores de uma forma constante. Alguma área específica, prioritária, ou qualquer demanda, qualquer procura que resolva fortalecer a agricultura familiar é bem-vinda? A proposta do SC Rural é fazer com que o agricultor tenha acesso ao mercado. Ele não apenas seja um produtor de matéria-prima. Não que isso não seja permitido. O projeto, inclusive, em situações pode ajudar a melhoria da qualidade e da produção da matéria-prima. Mas o foco, vamos dizer assim, mais importante para nós é que o agricultor ele tenha essa matéria-prima transformada e ocupe um espaço no mercado, colocando esse seu produto industrializado. E ao mesmo tempo que esse trabalho ele possa proporcionar o desenvolvimento da região, do seu município ou mesmo da sua comunidade, principalmente por se tratar de grupos. Então a gente entende sempre de que o somatório de esforço é que vai possibilitar o desenvolvimento local, municipal, regional, como a gente já comentou. E com relação às atividades, nós não temos uma atividade que tenha privilégio. Pode ser uma atividade agrícola, pode ser uma atividade não agrícola, pode ser uma atividade nova, pode ser uma atividade que já esteja existindo, que os agricultores já estejam trabalhando. Por isso que nós sempre dizemos o seguinte, são os empreendimentos que merecem apoio para ficarem de uma forma sustentável ao longo do tempo e proporcionem mais renda para os agricultores. Osmar Trombeta, daria para fazer um balanço de anos anteriores, como foi 2011, 2012, quantos projetos estruturantes já foram implementados, quantos estão em andamento? Bem, nós temos implementados, são 28 projetos, e nós estamos em fase nesse processo da busca de documentação, esse período que foi entre a manifestação do interesse, que foi aprovada, e agora a elaboração do projeto, porque é um projeto técnico, que tem que transmitir para nós a segurança de que tem viabilidade econômica, viabilidade técnica, as condições ambientais foram respeitadas. Então, existe sempre um período, vamos dizer assim, necessário para a elaboração. Então, nós temos hoje 28 projetos que já estão em andamento, inclusive com os agricultores recebendo recursos. Nós temos aproximadamente mais 12 que estão nessa fase de transição e estamos esperando agora para esse ano em torno de 40. Recapitulando então, o agricultor organizado deve procurar a IPAGRE ou a CIDASC já para manifestar interesse num projeto. Exatamente, esse é o primeiro passo. Isso, aproveitando novamente, como a gente comentou anteriormente, esse momento, essa oportunidade, a gente gostaria de estimular os agricultores, pelo menos irem aos escritórios da IPAGRE buscar informação. Porque se o agricultor sabe essa política agrícola que está à sua disposição, ele pode pensar na busca de um associativismo ou através de uma associação para fortalecer a sua atividade. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Osmar Trombeta, gerente do Fundo de Investimentos Sustentáveis do SC Rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.